En este momento entramos en Contacto Brasil con la KWMR Point Reyes Station. Meu pequeno molequim bonito, meu neném sem vergonzinho. Vejo a fortaleza dos benditos no teu riso de alfinim. O teu coração é um tamborzinho ritmando o nosso tempo. Ah, meu caboclinho de valor, meu filho primeiro, meu menino, meu amor. Hoje ainda estamos grávidos de ti, de paixão acesa. Vem meu curumim, meu anjo passarinho, vem e pousa sobre mim tua leveza. Meu boi de Parintins, benzei o meu molequim. Dança com ele, meu boi, meu boi de Parintins, benzei o meu molequim. Dança com ele, meu boi, o teu coração é um tamborzinho. Ritmando o nosso tempo. Ah, meu caboclinho de valor, meu filho primeiro, meu menino, meu amor. Hoje ainda estamos grávidos de ti, de paixão acesa. Vem meu curumim, meu anjo passarinho, vem e pousa sobre mim tua leveza. Meu boi de Parintins, benzei o meu molequim. Dança com ele, meu boi, meu boi de Parintins, benzei o meu molequim. Dança com ele, meu boi, ananana. Muy buenas tardes, amigos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Óscar García da Rosa, en la producción y locución de este programa. Comenzamos el programa de hoy con Eudes Fraga, cantante de voz dulce, melodiosa, interpretando su canción Meu Molequim, dedicado a su pequeño hijo. Eudes es compositor, guitarrista y cantante brasileño que comenzó su carrera musical a inicios de los años 80, aún en su tierra natal, en el estado de Ceará. A lo largo de esa década ganó varios festivales por todo el país, conquistando también premios de mejor letra y mejor intérprete. En 1995 lanzó el disco Por Todos Sus Cantos, del cual extrajimos esta bella canción que acabamos de oír. En este disco participan grandes músicos como Dominguinhos, Jacques Morellenbaum, Manassés, Claudio Nucci y Geraldo Acevedo. Vamos a escuchar dos canciones más de este lindísimo trabajo discográfico de Eudes Fraga. Tú tentó me dar aurora, me deste o canto da jandaia, me deste sol que não tem nome nem cara. Quem me ouve irá te perguntar dos lábios doces de Iracema, dos movimentos da jangada, porque no canto eu trago o mar, o mesmo que se derramou quando parti, escorrendo pro meu olhar, nunca secou. Sabia que iria conter a minha volta nos passos por dentro de mim que buscam sempre tua porta. Queria plantar saudades no vaso e um dia fortaleza, és dona do que sou, e dia poder colher todas as lembranças, minha fortaleza, és dona do que sou. Sabia que iria conter a minha volta nos passos por dentro de mim que buscam sempre tua porta. Queria plantar saudades no vaso e dia fortaleza, és dona do que sou, e dia poder colher todas as lembranças, minha fortaleza, és dona do que sou. Essências, a puçanga dos nossos anseios. ancestrais. Cipó, cruz verdadeiro, erva do bicho e gengibre, mata pasto pequeno, olho de boi mulungu. Araçá de flor grande, barba de velho e visgueiro, galho de Santa Maria, bênção de Deus, sapoqueiro. Escuchamos dos canciones interpretadas por Eudes Fraga. La primera se titula Minha Cidade, con la participación especial del importante guitarrista Manassés de Souza. Y enseguida oímos Pusangueira, donde participa el gran Dominguinhos. Ambas composiciones de Eudes Fraga. Continuamos en Contacto Brasil. Hoy tenemos dos invitados en este programa. Uno de ellos es el músico y compositor Edivaldo Santana, nacido en São Paulo, con una larga trayectoria en el escenario musical de Brasil. Gentilmente atendió a nuestra invitación para participar del programa y conversamos sobre sus canciones y le pedimos que seleccionara dos composiciones suyas, y él eligió Jataí y Gelo no Joelho y nos habló sobre ellas. Jataí, además de ser el nombre de una miel, es también el título de su séptimo disco. Esta canción hace un recorrido por varias regiones de Brasil describiendo las costumbres y tradiciones del pueblo brasileño. Y en la segunda canción, titulada Hielo en la Rodilla, Edivaldo nos habla de su pasión por el fútbol y describe en la letra los preparativos antes y después de cada juego. Vamos a escuchar en sus comentarios sobre estas dos canciones. Já tá aí. Além de ser um mel maravilhoso, medicinal, saboroso, é também nome de uma canção do meu sétimo disco solo, Jataí, que é um shot com alguma pegada de reggae, onde uso sanfona, tocada pelo grande Antônio Bombarda, cavaquinho, violão, algumas pitadas de guitarra do Luiz Vaque, que é o co-produtor do disco, juntamente. Ricardo Garcia na percussão, que usa desde pandeiros, agogôs, congas, né, usa todos os triângulos. E o baixo do grande Reinaldo Chulapa, que dá sustentação ao pulso à música. Essa letra eu escrevi pensando no meu país, pensando no Brasil, nas suas virtudes culturais, nos seus costumes. Lógico que o Brasil é mais rico que tudo isso que eu falo na canção, né? Eu falo desde São Paulo, onde eu nasci, do Piauí, que é a terra do meu pai, falo do Nordeste, falo do Sul, falo do Rio Grande do Sul, falo do Paraná, do Mato Grosso, do Centro-Oeste, falo do Brasil no geral, nessa letra, buscando detalhar informações da cultura popular. Já tá aí, já tá aqui, já tá ali, está com todo mundo. É uma canção que eu gosto muito, e é um prazer estar aqui falando sobre essa canção do disco Já Tá Aí. Está disponível em todas as plataformas digitais e aqui no programa do grande Oscar Garcia. Um abraço a todos. Eu vou tomar o mel de Jataí do Piauí, que meu primo Divaldino trouxe do norte pra mim, para cantar o reggae shot com pandeiro de salim, que o negro da Jamaica foi baixar em São Luís. E São Luís, tambor de crioula. E Piauí, nego véi nasceu aí. Eu vou tomar um gole de cachaça com caju, que a prima Margarida mandou de Caruaru, para cantar no mangue beat rock com maracatu, que saiu lá do Recife pra virar moda no sul. E Pernambuco, seu som é mameluco. E Piauí, sola salu, sua rabeca pra zumbi. Eu vou tomar um pó de guaraná com açaí, que a avó de Dona Lia receitou pra não dormir, para cantar na guitarra do carimbó forró siri, que do rádio do barqueiro pega lá em Parintins. É Marabá, Amazônia é rio e mar. E Piauí, Araguaia é Tocantins. Eu vou tomar um caldo de pirão com caruru, que a tia do Ribeiro preparou pra Resolu, para cantar o samba duro no terreiro de Olodum, que ensinou pra molecada respeitar mamãe Oxum. É da Bahia, terra de mãe menininha. E Piauí, água na escada do Bonfim. Eu vou tomar umas salinas no vale de Pedra Azul, que pro povo lá de Minas é melhor que Red Bull, para cantar na Praça do Congado um velho blues, que a Senhora do Rosário abençoou com sua luz. É das Gerais, tem um clube na esquina. E Piauí, casa de mineiro é logo ali. Eu vou tomar leite coalhado com o imbu do cariri, que um cabra do Sergipe revelou que é bom pro rim, para cantar rap embolada na casa de meu padinho, um pouco de Maceió, trava-língua de xerri. E Paraíba, tem macho, tem mulher e tem menina. E Piauí, pé de poeira, ri de munho de saci. Eu vou tomar depois do rango um tererê, um chimarrão, que um guri de Porto Alegre indicou pra digestão, para cantar no Pantanal um chamamé com violão, com sanfona, com viola, contrabaixo e percussão. Tchê milongueiro, Paraná, Goiás e Mato Grosso. também é Guarani. Eu vou tomar Maria Mole, La Velha Estrada pro Rio, que pros mano lá da vila liga mais que muito frio. Para cantar no hip hop um pagode do meu tio, a quebrada da cidade tem a cara do Brasil. Estamos en Contacto Brasil, conversando con el músico y compositor Edivaldo Santana. Futebol é uma das minhas grandes paixões. Joguei futebol muito tempo na várzea, ainda procuro jogar. Agora, nesse tempo de pandemia, estou dando uma recuada. Sempre tenho canções com esse tema sobre o futebol. Já gravei algumas, sempre estou produzindo algumas canções desse esporte que é muito coletivo, que para mim é uma terapia. Gelo no Joelho é uma dessas canções que fiz falando do dia a dia do futebol, da minha forma, como é que eu me organizava para ir jogar, como é que me curava das dores, dos joelhos torcidos, dos tornozelos, dos adutores. Fala um pouco dessa história de como me preparo e como me recupero para jogar uma bola. Depois disso, principalmente veterano, né? Mas é isso. É uma canção que é um samba com influência do jazz e do blues, onde eu misturo um naipe de metais com congas, com pandeiro, o contrabaixo pulsando, um piano teclado, essas coisas todas juntas, e sanfona também, numa das gravações. É uma música que eu gosto muito, porque tem um swing favorável. O samba é uma coisa que tem no Brasil, é a cria brasileira. É uma coisa muito maravilhosa, talvez o swing mais interessante que tem no planeta passa pelo samba. E é isso. Sugiro Gelo no Joelho para o meu grande amigo Oscar Garcia, nessa conexão com o Brasil. É isso aí. Grande abraço. Bateu uma bola, eu ponho gelo no joelho, gelo no tornozelo e no adutor, pra quando for chegada a hora de fazer a jogada, eu não sinta a viscada que a semana passada me incomodou. É claro que eu tenho saudades dos meus 12 anos, quando eu corria descalço na camisa de saco no time do Salvador, onde o dedão era sola, de capotão era bola, o pé se esfolava e a gente sonhava em ser jogador, né, meio quilo. O tempo não para, mas o tempo passa, gelo no joelho. O tempo não para, mas o tempo passa, gelo no tornozelo e no adutor. O tempo não para, mas o tempo passa, gelo no joelho. Agora antes de sair de casa pra bater uma bola, eu ponho gelo no joelho, gelo no tornozelo e no adutor, pra quando for chegar a hora de fazer a jogada, eu não sinto a fiscada que semana passada me incomodou. Eu sei que minha mulher vai ficar injuriada, pela água espalhada vai gritar da sala que não é jacaré. Mas como quero muito ir pro jogo, passe carneiro no morro, me leve pra jogar no meio do campo no tapete de Ismael. Vamos lá! O tempo não para, mas o tempo passa, gelo no joelho. O tempo não para, mas o tempo passa, gelo no

aprender. Mas nem tudo é só querer. Todo mundo quer ser rei nas costas de um homem bom. Todo mundo quer voar além, mas é preciso aprender. Voarás, voarás, voarás, Estamos en Contacto Brasil. Oímos a Paulinho Pedra Azul cantando su composición Voarás, que pertenece a su disco Jardim da Infância del año 1982. En esta segunda parte del programa de hoy haremos una visita a la región de Minas Gerais en el sudeste brasileño. Es una tierra que ha contribuido para la historia de la música popular brasileña con grandes artistas, entre ellos Ari Barroso, por ejemplo, el autor de Aquarela do Brasil, también Clara Nunes, João Bosco, Toninho Horta, los integrantes del Clube da Esquina, entre ellos Beto Guedes, Lô Borges, Wagner Tiso y Milton Nascimento. Paulinho Pedra Azul también pertenece a esa estirpe mineira. A pesar de no frecuentar las listas de venta y de audiencia, sus canciones siguen permeando las nuevas generaciones por su lírica y sensibles melodías. Paulinho ya tiene 21 discos grabados, la mayoría independientes, y ha vendido 500.000 ejemplares de toda su obra. Vamos a oír dos canciones más de este recordado antológico disco de Paulinho Pedra Azul llamado Jardim da Infância. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar cantando e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudades cantasses também, relembrando aventuras passadas ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer um beijo, um sorriso ou uma outra ventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. É que mando depressa-se embora a saudade que mora no meu coração. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar cantando e aos compassos

Oímos dos canciones interpretadas por Paulinho Pedra Azul de su disco Jardim da Infância del año 1982. La primera se titula Cantar y la segunda es la canción más conocida de este artista y la que le da nombre al disco que mencionamos. Es interesante destacar que Paulinho Pedra Azul, además de cantante, músico y compositor, es artista plástico y escritor. Ya ha lanzado 15 libros. Seguimos en Contacto Brasil y en el estado de Minas Gerais. Vamos a conocer el trabajo musical de una banda llamada Tata Chama y As Inflamáveis. Ellas son de Juiz de Fora, una ciudad del interior de Minas. Vienen con un trabajo muy original y está formada por 7 jóvenes músicos. Nuestra siguiente invitada del programa de hoy es Sara Vieira, integrante de esta banda, que conversando con nosotros nos contó algunos detalles sobre las dos canciones seleccionadas para el programa. Ellas son Azul Concreto y Chama Tata y Chama Tupi. Vamos a oírla a Sara. La lua giró, giró, trazó no céu un compasso. La lua giró, giró, trazó no céu un compasso. Eu bem queria fazer um travesseiro dos seus braços. Eu bem queria fazer. Oi, meu nome é Sara. E eu sou integrante da banda Tata Chama e As Inflamáveis, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. E eu tô aqui para falar um pouco sobre as composições que o Oscar escolheu pro programa dele. E também agradecer o convite em nome de todos da banda. Com os pés no duro concreto, caminho inverso do que... A música Azul Concreto é uma canção composta pela nossa vocalista e violonista Alice. Ela foi um presente para um grande amor e ela fala sobre os medos e as inseguranças que permeiam a nossa caminhada, né? Em direção aos nossos sonhos, desejos, mas que a gente tem que tomar coragem para deixar para trás e seguir em frente. Com os pés no duro concreto, caminho inverso do que escolheu. A falta de coragem à sua volta aflige um menino valente. Nem adianta conter, o tempo segue a multidão. Sigo azul, siga a linha apagada do coração. Mas vem que o vento vai soprar e te ajudar a se encontrar. Vem que o vento vai soprar, enche o peito de vendaval. De coragem à sua volta. aflige o menino valente. Nem adianta conter, o tempo segue a multidão. Sigo azul, siga a linha apagada do coração. Música Chama Tatá, Chama Tupi também foi um presente especial da nossa grande amiga Nicole Belo para Tatá, que é nossa tecladista, cantora e violonista também. Inclusive, essa música explica um pouco da origem do nome da banda, né? Porque na época ela tinha descoberto que Tatá, ou Tata, é uma palavra que significa fogo em Engatu, que é uma língua da família Tupi-Guarani. E aí por isso a gente tem toda essa brincadeira, assim, com fogo, a chama, as inflamáveis, enfim. E aí as duas músicas estão presentes no disco Despertar, que foi gravado e foi lançado em 2018. E na época a nossa formação eram 6 mulheres, e aí desde lá mudou um pouquinho. Hoje nós somos 7 membros, e tem 3 meninos maravilhosos que também fazem parte do grupo. E agora a gente está trabalhando na pré-produção de um novo disco, que vai ser nosso primeiro álbum de trabalho. E esse trabalho vai ser um pouquinho diferente, porque ele traz muito das experiências musicais que a gente viveu até aqui. E também essa mistura nova, né, que surgiu com os novos integrantes. E aí, enquanto a gente espera, todo mundo pode ouvir nossas músicas que já foram lançadas em todas as plataformas de música. É, além do Despertar, tem 2 álbuns ao vivo que a gente lançou em 2020 e que são acompanhados por clipes, apresentações ao vivo, que estão disponíveis no YouTube. Então é isso, um beijo para todos, todas e todes, e obrigada pela escuta. Fogo chama, tata em tupi. Tata nem sabia

Little lily, yeah, yo, yo.